Nosso tema de hoje é a escolha do destino. Destino é uma palavra que nós já ouvimos muitas vezes, sempre num tom de fatalismo. Quando se diz assim, quando acontece alguma coisa, normalmente se atribui sempre às coisas negativas, né? Se diz, era o destino dela acontecer isso. Estava no destino tal acontecimento. Às vezes se fala tem karma também, né? É o karma, tem que passar por isso. Então vamos tentar entender o que significa a palavra destino, né? Porque pelo próprio dicionário, ele até coloca destino como uma das explicações, como o futuro. Então, o que acontece no futuro é o destino. A gente pode até dizer o que está acontecendo no presente também, então, é o destino. Porque é fruto de alguma coisa. Mas ele também coloca que o destino é fruto da sorte. Pode ser fruto da sorte. E a gente sabe que sorte é algo muito aleatório. A sorte não tem um precedente, uma explicação, um motivo que gere aquele fato. Foi sorte. Então se coloca tudo de uma forma externa a mim, como uma maneira de me eximir da responsabilidade do acontecimento presente. Foi por sorte, ou o contrário, foi por azar, aconteceu por azar, porque se tivesse sido um pouco antes, um pouco depois, não teria acontecido. Se tivesse tal situação, então também começa a escapar. Uma outra explicação um pouco maior do próprio dicionário diz que o destino é uma sucessão de fatos que podem ou não ocorrer e que constituem a vida do homem. Até aí tudo normal, né? Sucessão de fatos que podem ou não ocorrer que constituem a nossa vida, os acontecimentos diários. Mas ele diz mais, considerados como resultantes de causas independentes da sua vontade. Então aquilo que acontece independe da vontade da pessoa. Se nós considerarmos vontade como algo que eu quero que aconteça e que não acontece, então realmente os acontecimentos eles estão aquém da minha vontade. Porque nós olhamos um espaço limitado da nossa vida. Eu quero ser feliz, eu quero que as coisas boas aconteçam. Então quando acontece alguma coisa ruim, é porque eu não quis, mas então é fruto do destino. Mas numa outra visão, um pouco mais ampla, independente da sua vontade, se nós olharmos ampliando esse espaço de tempo, pegando a vida espiritual ou as reencarnações anteriores, eu posso dizer que pode até ser independente da minha vontade consciente, mas não da minha responsabilidade. Aquilo que eu fiz gerou esse acontecimento. Então, a escolha do destino, a gente pode dizer que o destino é como uma estrada que chega num determinado momento, ela existe uma bifurcação de dois ou mais caminhos e que eu tenho que escolher. Através do meu livre-arbítrio, dessa possibilidade que eu tenho de decidir, eu escolho um deles. E através dessa escolha, por onde eu vou encontrar algumas situações ou algumas pessoas. Então, até que ponto esse destino é fruto de uma sorte, se fui eu que escolhi aquela estrada? A questão é, talvez o principal disso é tentar entender o porquê eu escolhi ir por ali. O que fundamenta a minha escolha? Isso é importante porque isso vai mostrar algumas questões internas que eu trago e que me colocam nessa situação toda. A gente observa, e já se ouviu também muito falar nisso, de que os nossos encontros físicos, eles às vezes são considerados assim, dentro daquela questão do acaso, de uma situação, como diz assim, o mundo parece que conspira para as coisas acontecerem. Então uma pessoa por exemplo, que nasceu lá no norte do país e uma outra aqui no sul, de repente se encontram e se casam, vamos dizer assim. E a gente às vezes não entende como é que essas coisas acontecem. Aí se diz, ah, mas era o destino acontecer isso, porque eles estavam num lugar certo, os dois, naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento se encontraram. Na verdade, nós, em determinado período da nossa vida, nós somos atraídos para algumas pessoas ou para algumas situações. Se a gente entender isso como destino, até pode ser atraídos. Ou seja, que os encontros aconteçam. E através dessa atração forte, nós trazendo no nosso passado, que não é consciente, nós temos aquele desejo de, novamente, convivermos. É por isso que nós, eu diria que grande parte dos nossos relacionamentos, eles vêm dessa forma. Não são relacionamentos harmoniosos, grande parte são relacionamentos de trazer à tona questões de um passado. São, vamos dizer assim, resgates. E mesmo com toda essa atração que nós temos de nos unirmos, a gente percebe que surgem no decorrer dessa convivência os conflitos. E o que, que são esses conflitos, se não aquelas questões que estão impregnadas no nosso espírito de uma convivência anterior, que afloram e que se chocam no dia a dia? Então, o destino nos fez com que nós nos encontrássemos. As nossas vontades fizeram com que nós nos uníssemos. E o afloramento daquilo que nós trazemos nos competem a quase uma luta diária, mas não com o outro. Não é uma luta que eu vou travar com a outra pessoa, é uma luta comigo mesmo. De tentar novamente fazer aquela questão da reflexão e entender os porquês. O que, que aquilo quer dizer. Porque quando nós tentamos fazer o melhor, e esse é o objetivo, porque senão não haveria necessidade de nós nos reencontrarmos, se não for para resolver algumas questões mal trabalhadas no passado. No momento que nós nos reencontramos, eu tenho que tentar fazer o melhor. É a renovação de mim mesmo. Aquilo que também se coloca muitas vezes, né, de superar todas as minhas más tendências, vamos dizer assim, que eu trago, para poder, dentro daquela nova oportunidade, ter um resultado diferente. Porque senão, se eu não mudo e eu me reencontro com uma situação do passado que já não foi boa, o que, que eu faço? Eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou reincidir nos mesmos erros que eu cometi. E eu vou agravar o meu débito. Se eu tenho uma questão para resolver, não resolvo e ainda pioro ela, eu faço com que ela fique um pouco maior e mais pesada para ser carregada. Então, todos esses nossos relacionamentos, eles trazem o nosso passado à tona. E que a gente não recorda, porque se recordássemos, a gente ia cada um para um lado no momento que se encontrasse. A gente nem seria, a atração não seria talvez suficiente para a gente se unir. Então o esquecimento é uma grande bênção que a gente tem para poder seguir em frente. E dentro dessa perspectiva toda, de compreender esses mecanismos da vida, que a gente até coloca, né, como destino, se nada acontece por acaso, todos esses acontecimentos, eles têm uma ligação com mais ou menos força para nos trazer novamente essa questão. O que, que nós fazemos com isso? Nós precisamos primeiro amadurecer, né? Porque hoje é muito mais fácil a gente desistir do que insistir, porque nos é passado uma ideia de ser feliz que que ela está baseada em coisas muito superficiais. Então, na primeira dificuldade, eu posso fazer algo diferente, eu posso trocar. Seja lá no meu emprego, seja na minha casa, seja na rua, eu posso mudar. Mas mudar o quê? Mudar a situação ou simplesmente me isentar, me ausentar dela? Então, se nós temos um afunilamento de questões e quando chega num ponto de encontro eu desisto, mais na frente eu vou reencontrar elas. Esse destino ele vai se fazer mais forte ali na frente, vai se fazer com muito mais intensidade e talvez com mais dificuldade. Porque talvez as oportunidades que eu estou tendo hoje, eu pode ser que eu não tenha numa outra. Eu tenha mais pesos, mais o fardo seja um pouquinho mais duro. É o que se diz, né? Que a gente não escolhe a cruz. Até porque ela é proporcional à nossa capacidade de sustentar ela. A gente acha que às vezes é muito pesada, mas na verdade ela está de acordo com a nossa capacidade. Não tem nada que seja tão pesado. Mas o que nos falta é mais, às vezes, é obstinação, é reconhecimento de que aquilo que está colocado, está posto, é para ser feito alguma coisa. Em cada situação, por mais difícil que seja, e as mais difíceis são as que carregam mais ensinamento, né? Em cada situação existe um aprendizado. A gente só tem que respirar, aceitar e tentar fazer o melhor. Porque é isso que vai contar, né? Acertar ou errar vai fazer parte do processo de aprendizado. Mas tentar é fundamental para a gente continuar.